Do Alça 6570, ainda Hospital ILS. Alça 6570, reparto externo. Salvador Azul 4040, pronto para o táxi, 101 a bordo. 3 horas, alternativa Galeão. 6 horas ou 3 horas? 3. 3, táxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera 1195, ajuste, chama 0195. 1015, ajuste, táxi via Índia, ponto de espera 295, Azul 4040. Passando esse ano, baixar de checada, acha bem assim que deve ser. Faça um aguarde autorização para pouso. Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto de estrada 10. 4040, mantém o ponto de espera. Cargo 6570, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. E 15, livre pouso o ASCA 6570. Aliás. 2000, ele é Porto Alegre estabilizado o carregador, o certo ali, só no 53. Será ali, mantenha no zero. Ali mantenha no 40, 40. Alça 6570, solo 57, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, 6570. Paulo Salvador, bom dia, Alfa Cargo 6570, levando a Gol. Tono 0, ventando 40 graus, com meia dúzia de nós. Iniciando 40. Levando a Gol. Avisa 6570, taxia via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 10. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 10, 6570. Zero, decolado ao 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, obrigado. 4L Salvador, Cordial, bom dia, azul 4040, na verdade. Azul 4040, contato radar na decolagem, sobre o nível 340, vigilante. 340, haveria possibilidade de abreviar o perfil? Prossiga. É, pro onde dá ela? Autorizado, Dael. Grato. Doutor 3, pulo 53, autoriza o voo 372. Autorizado, reporte estabilizado 353. Portal estabilizado 3175, 3153. Aproveito no 1, identifique, chegada a Mari, desse Mateus 050, Bruna de Duna. Livre. Controle Salvador, azul 4040, voltando. Siga. Possibilidade de vá na proa de Mate, vai coordenar só com o centro. Guarde. Grato, amigo. Azul 4040, voo hibride. Grato, hibride, 4040. 3153, chame Torre 1895, são 3153. 895, bom dia, 3153. Torre muito. Bom dia, outra 3153. Sinal baixar travado na 110. 3153 avistado, autorizado pouso, 140 graus, 069. Autorizado pouso, 10, T3, 1953. Zero, chama Centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 251, 3325, azul 4040, boa. Boa. Delta, boa. 14069, bom dia, Salvador Campinas, o 340, informação em curso é a ECO, aguarda a cópia do portão 01. Sente, qual que é a subida para ver? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Fala, muito bom dia, Centro 3153, nível 2, está na sua escuta. Centro 3153, bom dia, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta para ingresso, para Juliette, Centro 3153. 3153, desta Juliette. S03, 153. Azul 4069, cópia. Prossiga. Campinas, IVA 340, via rota Epsilon 10, bridge Epsilon 6, Bravo até Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Bael, Leda, Motiva. O controle Salvador 120, decimal 8 e 5016 no transponder. Realizado o 340 para Campinas, Ampe Zulu 10, Bridge, Ampe Zulu 16, leva até o Zulu, Trível, Bridge, Mugope. É, decola da 10, com a direita, perfil da Ele, da Mótico. Transponder é o 50 no meio, controle 208. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, azul 4069. Chama pronto, obrigado. Estabilizando localizador, o Rio 9819. 9819, complete final, chame tu, Rio 9895. Salvador é o Rio 9819. Bom dia. Tu é o Rio 9819. Adiante. Estabilizado no localizador. Dois pontos aí mais travados, Rio 9819, beleza? Departamento. Alfa, Tandarói, fui estacionar no 4069, autorizado, chama pronto para o táxi. Beleza, chama táxi. Achou e checou o Rio 989? Autorizado pouso, pista no 0, 130 graus 079, Rio 989. Vive pouso na pista no 0, Rio 989. Brasília, nível 360, copia? Sim. 865 Brasília, nível 360, via up, Zulu 17, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil Arbor, após Elefa, 47 up, Zulu 17. Controle 120, décima 8 e 5032 no transponder. Brasília 360, Samuel Pendulu 17, decola 10, curva direita, acelerar o voo, transição elefa. Após intercepta Pendulu 17, controle 1208 e o transponder 5038. Correto, 5032, chama pronto, pushback, acionar o voo 1865. Chamar para o push acionamento. Salvador, um bom dia, voo 963, ciente da informação ECO, posição 10, autorização Galeão. Pronto, cópia, voo 963. Pronto. Galeão, nível 360, via rota up, Zulu 10, ESMAP, direto Lúbito, após Lúbito, direto Barbacena. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, décima 8 e 5026 no transponder. 819. 0, apresentou o teto. Esmote, Lúbito, DCT Barbacena. Decola da 10, curva direita da Euleta, Motiva, 208 e 5026. Confirmando 5026 no transponder, a rota Antezulu 10 até ESMAP, após ESMAP, Lúvito e após Barbacena. ESMAP, Lúvito, Barbacena, 5026. Gol 963. Um gol no 963, correto, chama pronto no portão 10. Rio 9811, bom dia, Alfa, Kilo, 43, remota 07. Barcelona 69, 120 a bordo, 3 horas, correção 4 horas e 20, alterna Ribeirão para o táxi. Direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1015, tem um bom voo, azul 4069. Cliente vai direita, Índia, torre 395, bom dia, 4069, até a próxima. O azul 4069, pronto, 4090. Autorizado decolar 140 graus 079, azul 4069. Autorizado decolar o 4069. Sierra Salvador 203, Salvador to Goku, Charlie Lima, Papa, at level 250, stand by your sequence. Salvador 203, startup approved, waiting cross. Time controle 120.8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul de número 4069, decola da Elle, Leito na escuta. Azul 4069, contato radar na decolagem, Salvador nível de voo 340, vigilância radar. Atenção 340, vigilância, o azul 4069. 093, informação eco, para compensa. Voo 1093, bom dia, Salvador Confins, 360, número 2 da Copa, aguardando. Afirma, seria saída pra mim? Dael Leda, motiva. Dael Leda, mostra aguardando a voo 1093. Dael Leda, Serra, Salvador 203, ready to copy. 7203, clear to go to Charlie Lima, Papa Flight Level 250, via Upper Risk 58 until Recife, after Upper Bravo 623, according to your flight per approach. Departure from runway 10 after left turn, Puka, Jammu, after direct to Aracaju, when reaching airway Upper Risk 58. Follow the departure frequency 120.8 and squawk 5033, Bravo Romeo Serra 7203. Bravo Romeo Sierra 7203, could you confirm your route, please? Bravo Romeo Sierra 7203, correct your comeback route for taxi, military April. Nível 360, eu fiz o 10, bridge, eu fiz o 16, decolagem no 0, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, Motiva, para interceptar, eu fiz o 10. Controle Salvador 1208 e 5031 no transponder. Frente autorizado para Confins, nível 360, via Upezulu 10, bridge, Upezulu 16. Decola da pista 10, na primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. O controle 1208 e o transponder 5031, vou 1093. Confirmando Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Dael, Leda, Motiva, gol 1093. Correto, no 612, chama pronto, gol 1093. Chama na 1093. Salvador, 4309 da Azul, está livre de informação. Autoriza o voo na Pura de Linda? Autorizado. Está presente o voo do Azul 4069, agradece. Azul 4069, chama Centro Recife, frequência 251, alternativa 1-3325. Com Recife agora 251, alterna 3-3-3-2, por quê? 3-3-2-5. 3-3-2-5, muito obrigado, bom final de semana. Até mais. Obrigado. O número 49, identifique proa da posição Bonf, chegada é Bonf, disse mantenha 4 mil pés, 10 no 5, ajuste. 4 mil pés, 10 no 5, chegada Bonf, quando possível, o apelo, o número 49, está sem pés. Sente. Pushback acionamento. Autorizado, Lua 1865, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama o táxi, Lua 1865. Vamos 1865. Vamos deixar a palavra de cima, por gentileza. Agora. voo 963, está no gate 10, pronto para o pushback acionamento. Coordene com a equipe de pátio, chame pronto para o táxi, voo 963. Deve chamar para o táxi, o voo 963. Sanar o gol 1093 na posição 6. Para o sol? O gol 1093. Puxa para a meta na posição 6. Meia dúzia, autorizado, chama táxi. Gol 1093. Autorizado, chama táxi. Gol 1093. Bravo Romeo Serra 7203. Estamos com 156 a bordo, 3 horas e 30, alterna Palmas. Alterna? Palmas. Cliente confirmando 156 a bordo, não é isso? Afirmo com 3 horas e 30. Cliente da sem frente, segunda direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.65. Correção, 118.95, o ajuste no 096 tem um bom voo, 1865. 096, 1895, segunda direita, 1865. Sérgio Pérez, autorizado, final da 10, voo 0649. Solo Gol 963, pronto para o táxi, com 121 a bordo, 3 horas e 51 minutos de autonomia, alterna Campinas. Gol 963, autorizado até através do portão 07. Autorizado até através do 07, Gol 963. Para o táxi, Gol 1093, está com 135 a bordo, 3 horas e 40, alterna Brasília. Autorizado táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 10 no meia, tem um bom voo, Gol 1093. Sente via Índia, quando lá, 295, 1016, o Gol 1093. O Gol no 963, autorizado para seguir Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 10 no meia, tem um bom voo. Táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895. 1016, Gol 963, obrigado, bom trabalho. Gol 093, quanto será? Pronto. Controle, pode apurar a altura, o Gol 649? Confirme? O Gol 649 pode apurar a altura, anda presente? Autorizado. Bom dia, seu cargo 6570. Essa 6570, bom dia, prossiga. 6570, estimado 1020 de Calça Fora. Nós estamos totalmente prontos. Poderia, por favor, coordenar com o centro e agilizar pra gente aí, se possível, a saída? 5 decola os 43, chama o controle 120 decimal 8. Falou, outro bom. Pra adiantar aí só com a CHG, o ABCA 6570. Ok, tá pronto pra costa, então quando você tiver, tá na escuta. Afirmativo, assim que aparecer aqui eu chamo pra costa, o ABCA 6570. Ok, obrigado. Zero! Porque sempre é possível quando pode captar o seu agente voando, né? Pós 4 mil pés, Alef. Meu Alef, muito na 5 graus. Salvador, o Mike, meio ponto. confirmando, é o Mike X-Ray Fox, é isso? Positivo, senhor. Nós estamos aqui no pátio 2, ou, perdão, pátio 3, posição número 2, pedindo autorização de reporte até a ponte meia dúzia do pátio principal. Imediato, Mike X-Ray Fox. Não entendi. Se autorizado, inicia de imediato. Positivo. Está autorizado iniciar a reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Ok, reporta na saída, ok. Confirme. Bom dia, voo 963, está no ponto de espera da 10, como número 2. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, voo 963. Negativo, o Avisa mantém a posição aguardando aparecer o plano aqui pra gente. Complete final, chame torre 198, decimal 6. Correção, 1895. 95 graus. Clear to cross the runway 1028, Astro, taxi via Delta, Alpha, coming back, approaching taxiway Juliet. Rolling 120, decimal 8. 208, obrigado. Oi, bom dia, vou no 649, vai passar externo, passar pra lá. Gente, aguarde autorização de pouso, vou no 649. Guarda, no 649. 3, contato radar. Santo da El, sobe o nível 360, vigilante. Da El 360. Autorizado pouso, não faço 0 grau, 079. Autorizado pouso, não tem passado nada. Poderia confirmar o vento, por favor, 649? 140 grau, 079. Regrado. Seven 203, continue your taxi via Juliet, APM 1 and taxiway India. Hold point runway 10, call tower 118 best mile 95, the QNH 1016 and last trip. 1963, autorizado aliar e manter. Autorizado aliar e manter, Gol 963. Gol no 649, no solo 50, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1649. Transmissão baixa. 649 de táxi de Alfa, reporta 2 Juliette. Alfa 2 Juliette, 649. Continue sem entender. Solo 121, decimal 9. Gol no 649. Gol no 963, autorizado decolar. 140 graus, 089. Gente, leve decolagem pro Gol 963. Chama Centro Recife, frequência 288, alterna 260. 28860, obrigado. Brazilian Air Force 7203, clear to line up and maintain runway 10.